Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, querido ouvinte. Está no ar mais um Arquibancada MAC, nesta quinta-feira, 10 de março de 2016, cheio de informações e debates para vocês. Aqui quem fala é Pedro Rocha, seu apresentador de hoje. Este programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui na bancada hoje temos ele, João Pedro Granado, nosso peão. Qual é o seu destaque de hoje? Boa noite, Pedro Rocha. Boa noite, ouvinte. Meu destaque de hoje vai para o jogão entre São Paulo e River Plate lá na Argentina, que pode definir a vida do São Paulo na Libertadores. Jogaço. Aqui na minha frente ele, Frederico Nunes. Qual é o seu destaque de hoje, Fred? Boa noite, Pedro Rocha. Boa noite a todos os ouvintes. O meu destaque vai para as competições internacionais, em especial a Europa League e Champions League, e para a vitória do Borussia, que não tomou conhecimento do Tottenham e passou por cima, 3-0. Cheio de destaque do mundo europeu, aqui na minha direita ele, André Rivera, nosso capita. Qual que é o seu destaque, capita? Boa noite, Pedro Rocha, boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a derrota do Corinthians na noite de ontem pelo Cerro Porteño por 3-2 e que contou com 2 expulsões do time do Corinthians. Os times paulistas ontem não foram muito bem na rodada da Libertadores. Aqui do meu lado, para terminar nossa bancada de hoje, ele, Zé Roberto. Fala, Beto, qual é o seu destaque de hoje? Boa noite, Pedro, boa noite, ouvinte. O destaque vai para a derrota do Palmeiras em casa para o Nacional do Uruguai por 2-1, em um jogo que teve diversos problemas para a equipe alviverde. Um resultado que complicou muito a situação do Palmeiras no grupo. Vamos começar nossos debates. Solta o som aí do Corinthians, Flavião. O Corinthians ontem sofreu contra o Cerro Porteño no Paraguai. Não posso dizer que foi uma zebra, porque um jogo fora de casa sempre é muito complicado, mas eu sinceramente esperava que o Corinthians jogasse melhor e não tivesse essas 2 expulsões como ocorreu ontem no Paraguai. André, conta aí um pouco do que você achou do jogo. O Corinthians conseguiu controlar bem o primeiro tempo, conseguiu abrir o placar, teve mais 2 oportunidades com o André, que ele estava sozinho dentro da área, cabeceou para fora, meteu outra bola na trave. Giovanni Augusto jogou muito bem. O Corinthians sofreu pouco, mas no primeiro tempo. Quando começou o segundo tempo, voltou pilhado, o André acabou sendo expulso. Tomou um gol logo no começo, descontrolou tudo. Rodriguinho também, né, que fez uma falta boba no meio de campo. Rodriguinho tomou um cartão amarelo. O Guilherme era de reclamação. Pra ter sido expulso também. Então, todo mundo muito perdido. Pra mim ali no Corinthians, segundo tempo, que como você falou, André, primeiro tempo controlou o jogo. Poderia ter feito 2-3 ali. Matado o jogo já no primeiro tempo, fora de casa, 3-0 na Libertadores seria ótimo. Mas aí voltou pro segundo tempo, eu tive a impressão um pouco descontrolado, assim, da cabeça. E aí teve 2 expulsões, ao meu ver, bobas. Do André e do Rodriguinho, poderia ter tido uma terceira que acabou não acontecendo, mas no fim acabou justo pelo segundo tempo, péssimo segundo tempo que o Corinthians fez, e o Cerro soube aproveitar as oportunidades que o Corinthians não soube no primeiro tempo. Pra você, Fred, Corinthians perdeu a primeira partida contra o Santos semana passada por 2-0 e agora perde de novo. Você acha que pode balançar um pouco lá o elenco do Corinthians? Olha, Pedro, eu acho que não, viu? Porque o Tite é um grande treinador, ele tem um elenco nas mãos. Só que ontem as expulsões fizeram toda a diferença, sem dúvida nenhuma. O primeiro tempo foi equilibrado e o Corinthians jogando até melhor. Mas um segundo com 2 a menos e com 1 a menos boa parte do segundo tempo. E depois mais pro final a segunda expulsão. Daí não tem como jogar de igual para igual. Realmente foi uma partida muito atípica, porque sinceramente fazia muito tempo que eu não via jogador do Corinthians sendo expulso, e digo mais, teve jogo que o Corinthians cometeu poucas faltas, e será que isso é um sinal de uma marcação muito passiva do time do Tite? Não sei o que aconteceu ontem, acho que a equipe do Corinthians com o Tite se transforma na Libertadores, porque ano passado, quando que foi eliminado pro Guarani do Paraguai também, No jogo de volta também tiveram duas expulsões. Então agora no novo, segundo tempo. No segundo também. Tempo. Então tem que se estruturar melhor nessa. Mas psicologicamente, aí tem uma diferença, né? Do jogo do Guarani do Paraguai na Arena Corinthians quando foi eliminado e do jogo de ontem, porque. No primeiro. Contra o Guarani, né? Ele entra no. O Corinthians já entra no segundo tempo ali praticamente eliminado, porque tava perdendo de 2-0, não conseguiu fazer o gol no primeiro tempo. E aí até dá pra entender o descontrole emocional. Agora, ontem era um jogo que o Corinthians jogou muito melhor, tinha o jogo na mão, ao meu ver, ali, pra ganhar, porque se continuasse fazendo igual no primeiro tempo. Acho difícil que fosse tomar a virada. Na mão. Eu acho que não tinha jogo nas mãos, mas tinha grande chance de ganhar. Tava equilibrado, o controle do jogo. Jogando melhor. E se for pensar, o time do Cerro não é um time que você pode falar, é um time forte, é um time muito bem organizado. É um time razoavelmente bom, só que é aquela questão, ele usou o fator casa. Eu acho que fora de casa ele é um time provavelmente muito diferente do que ele é dentro de casa. Então, tanto é que o Cerro, ele achou o gol, né? Foi num cruzamento perdido na lateral direita. Sim. E aí Sim. o cara cabeceou, deu uma bomba de cabeça. E como você bem lembrou, quando tava 1-0 pro Corinthians, o André teve uma chance muito clara que provavelmente mataria o jogo. Inclusive, eu acho que o Wendel não devia deixar o cara virar daquela forma e cruzar aquela bola, né? Porque Sim. o cara tinha pouco e espaço. E também uma atuação muito abaixo do Felipe, Sim. que é um zagueiro que começou muito mal no Corinthians, mas cresceu muito com o Tite. E esse ano tava tomando conta da zaga com a saída do Gil, mas ontem deixou a desejar. Foi quem falhou também no ano passado contra o Guarani, né? Então acho que ele tem um trauma com os paraguaios, não sei o que acontece com ele. Vai, aí é a questão, às vezes tem jogador que é bom no jogo normal, mas aí no jogo grande a decisão... Acho que ele sente a pressão, acaba né? sentindo a pressão e comete falhas também, que entregam, que acaba... ele é jovem também, é um bom zagueiro. Começou, como o Pedro disse, muito mal no Corinthians, mas se tornou um bom zagueiro e ontem ele parecia o Felipe lá do começo do Corinthians, quando ele chegou ao Corinthians. Acho que o problema principal do Corinthians agora, no quesito de marcação, é que não tem o Ralf. O Ralf, ele conseguia desarmar e não cometia tanta falta, não tomava amarelo. Agora tem o Bruno Henrique, que bem ou mal sai um pouco mais pro jogo, mas ele comete muitas faltas, toma o cartão Henrique amarelo. Bruno Henrique passa muita confiança. Mas eu acho que... Nunca se sabe quando ele vai dar um pontapé em alguém É 8 ou 80, ou joga muito Exatamente. Ou não joga nada. E além do Ralf, que foi pra China, eu acho que tá fazendo muita falta no Corinthians aí contra o Santos, fez falta ontem também, o Elias, que ele marca muito bem e sai muito bem pro jogo, tem uma saída de bola ali que poucos jogadores no Brasil têm igual. E pra próxima rodada, o Corinthians não vai contar com o Rodriguinho, que era o substituto do Elias. Então vai ter que... Um problema Malcolm, pra cabeça né? do Tite. O Maicon, né? Que provavelmente é o outro jovem de 20 anos também. Que é perigoso jogar com um jovem também em Libertadores. Mas que tem jogado bem. O Tite controla isso, mas é como o Capito falou. É 8-80, ou ele pode jogar muito bem por ter a qualidade dele, mas ele pode sentir o jogo por ser um jogo de Libertadores e ter 20 anos, né? E só pra lembrar um pouco como ficou a situação do grupo do Corinthians, não me falha a memória. O Cerro Porteño assumiu a liderança do grupo com 7 pontos, Corinthians ficou em segundo com 6, Santa Fé com 4, e o Cobresal, que sinceramente eu não achei que ia ser um time que fosse perder esses... todos, tá com 0 pontos, né? Com 0 pontos. E perdeu 2 em casa, E a próxima rodada é essencial, porque o Corinthians joga em casa contra o Cerro Porteño e o Santa Fé pega o Cobresal em casa. Então, caso não aconteça uma vitória do Corinthians, pode começar a se complicar no grupo. Mas eu acho que a questão de complicar no grupo, eu acho muito difícil, porque o Corinthians vai ter... São 2 jogos em casa. Mas lembrando que, sim, joga com o Cerro Porteño em casa e na última rodada com o Cobresal também em casa, mas pega o Santa Fé lá, que é muito complicado. Tem um jogo muito difícil na Colômbia contra o Santa Fé, que pra mim acho que talvez seja até mais difícil do que jogar com o Cerro no Paraguai, porque eu vejo o Santa Fé um time um pouco melhor que o Cerro. E o Santa Fé foi pra final da Sul-Americana, foi o campeão. Né? Foi o campeão. Mas eu acho que mesmo assim o Corinthians vai classificar. No fim, vai... Na próxima rodada. E pra vaga do André, quem que vocês acham que o Tite deve escalar no próximo jogo? Luciano. Tem o Luciano e o Danilo, né? Mas existem muitas dúvidas, né? Se o Luciano joga pelas pontas, se joga centralizado. Mas acho que pra esse jogo ele vai de Luciano. E só para finalizar o assunto Corinthians, o André abriu o placar pro Timão, aí teve a expulsão, o Corinthians tomou a virada com um gol do Dias, outro de Beltrán, outro de Rojas e diminuiu com Giovanni Augusto. Mas dois de Beltrán, e peraí produção, dois de Beltrán. Foram dois do Beltrão então, e um do André, Dias. André, Giovanni Augusto pro Corinthians e Dias e Beltrão duas vezes para o Cerro Porteño. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar do Palmeiras, outro time paulista na Libertadores. Solta o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente. O Palmeiras que surpreendeu a todos ontem no Allianz Parque, perdeu pelo placar de 2-1 para o Nacional e se complicou muito no grupo. Se complicou por quê? Porque nesse primeiro turno, fez dois jogos em casa e somou apenas 4 pontos. E agora tem uma dura missão de sair para pegar o Nacional no Uruguai, pegar o Rosário Central na Argentina e decidir com o River Plate no Uruguai. A partida de ontem foi muito complicada, porque o Nacional abriu 2-0, o Palmeiras... Acho que 5 minutos os dois gols, muito perto do outro. Um foi aos 37 do primeiro tempo e outro aos 40. Foi muito perto. Aí o Nacional teve um jogador expulso, o lateral direito Fusilli. Gabriel Jesus diminuiu e quando todos achavam que no segundo tempo o Palmeiras ia colocar uma pressão muito forte e virar o jogo, não aconteceu. Betão, por que você acha que isso não aconteceu, essa pressão que todos esperavam? Eu acho que... O Palmeiras há tempos tem jogado sem um padrão tático, né? Um padrão de jogo. É sempre, vamos tocar pro, sei lá, vamos trocar pro Zé Roberto, aí toca pro Gabriel Jesus e fica aquela coisa. Vai e volta, na mesma, do outro lado é Dudu e Lucas. E ontem, o Zé Roberto não jogou bem, o Lucas principalmente não jogou bem, tanto que várias vezes o Dudu, que tá... puxava um contra-ataque, ele não tinha o Lucas na lateral, o Lucas não acompanhou a jogada e ele foi, acho que forçou umas 3 bolas no meio e a torcida começou a se irritar. E acertou a bola na trave no último minuto e poderia ter mudado a... Mas ao mesmo tempo era um chute que você não precisava ter chutado com tanta força, porque o goleiro tava quase sem goleiro. Era só deslocar o goleiro. Era só deslocar, ele foi mais com raiva do que... É que é um lateral, né? Não é um centroavante. Mas aquela bola sobrou, falou, se consagra, moleque, e não acabou não dando certo. Ele quis estufar as redes e... Outra situação que aconteceu ontem e movimentou os bastidores do Palmeiras foi a saída do Marcelo Oliveira, que o Alexandre Matos soltou logo depois do jogo. Nos bastidores finais da partida, já comunicou que o Marcelo Oliveira estava fora e fontes dizem que Cuca está muito próximo. Para você, Pião, é o nome certo? Eu acho que primeiro assim, a questão do Marcelo Oliveira, ele foi demitido corretamente na hora errada. Eu acho que ele poderia ter sido demitido antes ou depois, mas ontem não, porque ontem nem chegou a ser bem ele que escalou o time, mas não estava nem no banco e ontem não teve culpa do técnico, eu acredito, na derrota do Palmeiras. E eu acho que o Cuca, assim, ele é um técnico que tem bons trabalhos, mas o último grande trabalho dele foi a Libertadores com o Atlético Mineiro. Mas tá há um tempo já, ficou na China, né? Na China. E então aí precisa ver como que ele vai voltar, se ele vai estar atualizado do futebol brasileiro como tá e conseguir fazer um bom trabalho. Isso se confirmar, né? Claro. Eu acho que das opções no mercado atualmente, eu acho que o Cuca e o Abel Braga são os nomes mais tem fortes. O Cuca, Abel Braga, Eduardo Batista. E que não me falha a memória só. De nomes assim. O Paulo Otori acabou de ir pro Atlético Paranaense. Cristóvão Borges. O Leverkusen foi pro Fluminense. Eu acho que, sinceramente, acho que o Cuca vai fechar nas próximas horas com o Palmeiras. Um detalhe que marcou no jogo foi no segundo tempo que o técnico, que não era o Marcelo Oliveira que tava, mas ele que provavelmente estava passando as informações pro seu auxiliar. Foi a mudança de posicionamento do Dudu. Ele começou a cair sempre pelo meio e no segundo tempo voltou para a posição que ele começou mesmo, que é na ponta. Não melhorou muito, Dudu, não fez uma grande partida. Acho que ele tentou isso pro Dudu, mas pro próximo treinador, você acha que o Robinho volta pro meio e o Dudu volta para a lateral, para a ponta? Acho que sim, porque o problema do Palmeiras é o meio de campo, né? Então eu precisava solucionar esse problema o mais rápido possível. Falta um armador, eu acho que o Robinho não é um armador, mas é o que mais se aproxima dessa posição. Talvez fosse o Cleiton Xavier, só que ele tá machucado há muito tempo, não tem previsão de volta e... Já tá treinando. O Xavier, Edu Dracena, Roger Carvalho. O único que permanece no departamento médico é Moisés, que vai ficar fora por 4 meses. E o Gabriel volta quando? O Gabriel tá treinando com bola. Mas acho engraçado. Esse é um outro ponto que vale ressaltar da preparação física do Palmeiras. O Luciano se machucou, teve a mesma lesão do Gabriel, uma semana depois do Gabriel, e já tá jogando, já tá sendo escalado, e o Gabriel ainda só treinando. Então, vale a pena deixar esse ponto se o problema não é só, se o problema é apenas nas quatro linhas ou se tem coisa fora também. É, eu acho que o ponto do Pedro é até interessante, mas eu também tenho que ressaltar que o Palmeiras tem muito jogador para a posição do Gabriel. Sim. Tem o Thiago Santos, tem o Robinho, que pode ser utilizado também, tem o Jean, o próprio Matheus Salles. O Arouca. E o Luciano, primeiro que acho que a necessidade do Corinthians para um atacante, comparado à necessidade do Palmeiras para um volante, é diferente. Eu acho que o Corinthians precisaria ter acelerado mesmo a volta do Luciano com relação ao Gabriel, porque não tem uma opção para a posição ali. Tem o Danilo, mas agora tem o André, mas ficou muito tempo sem ter um centroavante e também reserva do Wagner, né, Love no ano passado, que por exemplo. Rompeu todos os ligamentos e tem aquela história toda de voltar, ter confiança e tal. E o Thiago Santos não tá jogando mal, né, também. Não pode falar que... Vem surpreendendo, né? Vem sendo o mais regular na temporada, que é o Palmeiras pode jogar mal ou pode jogar bem. Todo jogo alguém fala que o Thiago Santos jogou bem. Mas o mais engraçado do jogo que eu achei foi como os uruguaios dominaram a partida, não no sentido de controlar o jogo tecnicamente, no sentido da falação, de controlar o juiz em todas a catimba, as catimbas. Né? Exatamente. Porque quando você vai jogar com o Uruguai, foi argentino, muito, muito superior que a catimba palmeirense. O Palmeiras se estava perdido em campo. Sim, nesse até no. Um exemplo que mostra bem isso é no lance do primeiro expulsão do Fusilli, se eu não me engano. Isso. Acho que um lance antes, o Gabriel Jesus deu uma entrada no Eguren, que acabou tomando cartão por reclamação, mas ele ali naquele momento ele parecia totalmente descontrolado, tinha acabado de tomar o segundo gol, parecia que ele estava meio fora, depois ele acabou acalmando e... E não só isso, o goleiro também da equipe do Nacional exagerou, mas muito para repor as bolas. Eu, como um jornalista curioso, contei quantos segundos ele ficava com a bola, era coisa de 15 segundos. Quantos? Cerca de 15 segundos pra repor a bola. E ele tomou o amarelo pela confusão, né? Que teve de não devolver, sim, a bola. E é isso, né? O futebol uruguaio, argentino, pode não bater de frente com a nossa técnica, mas na Libertadores sempre ganha especialidade pra eles. Exatamente. Na catimba sempre ganha, né? Exatamente. Parece que o Brasil não tem um psicológico, né, muito forte na Libertadores. Não, e entra ano, sai ano, e os brasileiros continuam caindo na mesma catimba dos caras de todo ano. Tem um time melhor, tem um elenco melhor, tem uma estrutura melhor, mas tem mais dinheiro. Tem mais, sim, dinheiro. Tem tudo melhor. E agora a situação do Palmeiras no grupo ficou a seguinte: o Rosário Central venceu o River Plate do Uruguai pelo placar de 4-1. E agora a situação ficou, se eu não me engano, Nacional em primeiro com 5 pontos, Palmeiras e Rosário com 4 e River com 2 pontos. Agora pontos, o Palmeiras sai para pegar o Nacional. E o Rosário sai pra pegar o River. Ou seja, o time do Palmeiras... Eu acho que tem potencial ainda pra passar. Mas agora, se vai conseguir ou não... Tem que ver quem vai ser o novo técnico. Exatamente. E o que vai conseguir fazer com esse... E lembrando, o Palmeiras joga contra o São Paulo agora no final de semana. Clássico. Que vamos ver se com técnico ou sem técnico. Dos resultados que tiver na Libertadores, vai ser um clássico bem, assim... divisor de águas, né? Quem ganhar vai dar uma salvada, e quem perder vai se afundar mais na lama. Exatamente. E agora vamos fazer um breve giro aí pela Libertadores. Solta aí o hino que você tem, Flavião, da Liberta. Libertadores! Tá no ar, Libertadores aqui. Temos uma informação do grupo do São Paulo, que o The Strongest fez 2-1 no Trujillanos e foi para 9 pontos. Situação do Tricolor tá complicando. E no grupo dos brasileiros, o Grêmio ontem jogou contra o São Lourenço, um grupo que é considerado o grupo da morte, e em casa empatou por 1-1. O que vocês acharam desse resultado pro time do Grêmio? Eu acho que complica a vida do Grêmio, que já perdeu pro Toluca no México, em casa acabou ganhando da LDU. Agora empatou em casa e vai jogar 2 horas na... É uma situação parecida com a do Palmeiras. Parecida com a do Palmeiras. Vai jogar 2 horas nas próximas rodadas contra a LDU e o... São Lourenço. Lembrando que... agora o Grêmio sai pra pegar o São Lourenço. E lembrando que os gols foram do Fred, de falta. Marcou o primeiro gol dele. Ex-zagueiro, aqui do Goiás. E o São Lourenço empatou minutos depois com o Calterúcio numa bola de cabeça, para alegria dos argentinos que estavam na Arena Grêmio. Pelo grupo do Atlético, o Melgar jogou contra o Independiente del Valle e perdeu em casa por 1-0. Mas acho que esse grupo aí já não tem muito segredo. É baba, né, pro Galo. E hoje o Atlético joga com o Colo-Colo no Chile. É o jogo mais complicado pro Atlético. Um grande teste. O que vocês acham que vai dar desse jogo aí? Eu acho que vai dar empate. 1-1. Eu acho que hoje o Atlético acaba perdendo lá. Jogo difícil. Colo-Colo lá dentro de casa é sempre uma pressão grande. Eu acho que acaba empatando também 1-1. Eu acho que vai empatar 2-2. É, eu acho que vai empatar também 1-1. E o Atlético provavelmente deve contar com o Robinho, que meteu o famoso hat-trick completo, perna esquerda, perna direita e cabeça no último jogo. E deve ser o titular dessa partida. Não tenho certeza. Vocês entrariam com o Robinho para esse jogo? Eu acho que entraria, porque ele já tá entrando ali num ritmo de jogo um pouco melhor e é um jogador que tem potencial para fazer a diferença no jogo. É, ele chegou com status da grande contratação do Atlético para a temporada, então eu não vejo o porquê dele ficar no banco. É, ele foi contratado para ser titular, para jogar e tomar conta do ataque do Galo. E eu acho que ele vai fazer uma função muito importante lá no time do Atlético, com essa parceria com o Prato, Luan, Dátolo. Sim, ele vai fazer o papel do Ronaldinho quando que veio. Exatamente. Então... Mas se eu não me engano, acho que até um papel... Talvez melhor na movimentação, é, mas não sei naquela qualidade, não que mesmo, o Ronaldinho deu muita qualidade. Não mesmo papel taticamente dentro de campo, mas ali de liderança, assim, o cara que chama a responsabilidade pra ele, que tem nome, que pode... No pandeiro também, né? Pegar uma bola e decidir o jogo, ali nos bastidores. Nos bastidores, as festinhas, né? Muito bom, Pion, você acabou de me dar um gancho espetacular aqui. Boa, Pion. Já que estamos falando de Libertadores, falamos do The Strongest, solta aí o hino do São Paulo, Flavião. É, um gancho que exatamente não existiu. Mas o São Paulo... Um gancho imaginário. É, um gancho imaginário que eu pensei na minha cabeça. Mas hoje o São Paulo entra a campo contra o River Plate, lá na Argentina, vindo de uma derrota para o São Bernardo no Campeonato Paulista por 3-1 de virada. E vai ter uma dura missão, principalmente porque o The Strongest já está com 9 pontos. O River tem 3, São Paulo tem 3... Não, São Paulo tem 0 e o Lanterna do grupo... O Trujillanos tem 0 também. O saco de pancada do grupo, se né? Se o caso uma vitória do River, pode ficar uma pontuação 9-6-0-0. E complica. Peraí, me compliquei aqui. É, não, é isso. É 9-6-0-0. E aí complica de vez. E o River tem um jogo a menos. Ah, não, se o River vencer, acho que fica os dois com 9. Não, o River não. Só teve um jogo só. Esse jogo é. Ah, tem razão. O São Paulo tem e o River. O Strongest tem 3 jogos. Tem 3 jogos e 9 pontos. E o São Paulo tem um jogo, 0 pontos. O River tem um jogo e 3 pontos. E o Glorioso Trujillanos, dois jogos, zero pontos. Exatamente. Bom, mas vamos pro jogo, que é o que interessa. O que você acha, João Pedro, desse jogo aí? É o jogo do ano pro São Paulo nesse primeiro semestre. Porque eu acho que se não ganhar... Se empatar até ainda tem chance. Mas se perder hoje lá na Argentina, que é um resultado provável... É, complica muito a vida do time na Libertadores, que aí ia precisar ganhar os 4 jogos, incluindo o The Strongest na Bolívia, pra ter alguma chance de classificação. Se o São Paulo se preocupava com o The Strongest, eu acho que agora tem que se preocupar com o River Plate, porque o Strongest já disparou no grupo. Não, a segunda vaga do grupo, ao que tudo indica, fica entre São Paulo e River. Então, a decisão é hoje. O jogo de hoje é... Se o River ganhar, dispara na frente de São Paulo. Então aí o River... O São Paulo precisaria ganhar os jogos dele, torcer pro River tropeçar e ter chance de classificação. Jogou com o River. É isso que estava na minha cabeça, não lembrava que o The Strongest tinha ganhado do River. Por isso que está com 9 pontos. Exatamente. Sim. Exatamente. Então, hoje é o jogo da vida. Como disse o nosso glorioso Diego Lugano, é o jogo da nossa vida. E o que você achou sobre a saída do Rodrigo Caio do time titular para uma dupla de zaga formada por Lugano e Maicon? Você acha que vai dar uma experiência melhor pro time de São Paulo nesse jogo? Ou vai perder muito em qualidade e o Rodrigo Caio devia ser o titular? Acho que o São Paulo vai estar usando a mesma tática que o Nacional usou ontem contra o Palmeiras. Vai colocar o Lugano para ter aquela catimba que não tem o Brasil na Libertadores, né? Além do Lugano, ainda tem o Centurion, o Caleri, que são argentinos e podem usar também esse... essa catimba que a gente tanto fala. É, e o Calleri é aquela questão, né? Jogou no Boca Juniors, é um cara amado pela torcida do Boca, usa 12 por causa da torcida organizada do Boca, então, inspirado, eu acho que ele vai estar para pelo menos jogar contra... Brigar, hoje ele vai brigar. E... Um momento. a gente passou uma informação muito errada aqui, porque é que a gente já tava colocando na cabeça que o The Strongest tinha 6 pontos, porque a gente já imaginava que ele fosse ganhar do Trihulianos em casa. E foi o que aconteceu, ganhou de 2-1. E isso aconteceu na semana passada, foi no dia 2... Então não jogou hoje. Não, essa informação tá. É antiga. 6 pontos apenas. 6 pontos, exatamente. Então. Então o The Strongest tem 6 pontos em 2 jogos, o River 3 em 1, São Paulo 0 em 1, e o Trujillanos agora em 2 jogos tem 0 pontos. Então o River pode ir para 6, igualar o The Strongest e deixar o São Paulo e o Trujillanos com 0. Então, meu querido ouvinte, é essa a situação do grupo de São Paulo. De qualquer forma, se o São Paulo perder, fica muito complicada a situação. De qualquer forma, a missão do São Paulo não tá nada fácil, porque esse tropeço contra o The Strongest em casa não era esperado por ninguém. Até porque o The Strongest não ganhava fora de casa há mais de 30 anos. E ganhou do... Acho que até do próprio Independiente Del Valle, que a gente falou do Equador, do outro grupo, que tipo, há mais de 30 anos, então... E eu acho que essa dupla de zaga é Lugano e... Maicon. Eu acho que a questão ali, eu tava vendo no último jogo do São Paulo contra o São Bernardo, das falhas do gol foi o Lugano errar um bote na lateral, e que foi cruzado e o cara veio de trás. O Lugano que no primeiro tempo jogou muito bem, evitou acho que 2 ou 3 gols no primeiro tempo, e no segundo tempo ele apagou, acho que não sei se pesou o físico, alguma coisa. Então, a minha preocupação na questão do Lugano é que ele é a liderança do São Paulo. Todo mundo sabe que depois que o Rogério saiu, a liderança, o Lugano veio para liderar o São Paulo, para ser um cara do elenco, para auxiliar o time do São Paulo. E você, se ele, como teve a falha com o São Bernardo, você vê que o time desestabilizou com a falha do Lugano. Falou, pô, o cara que eu confio, o cara que eu tenho confiança que não vai falhar, que ele vai me liderar o grupo, ele falhou. Não que ele tenha baixado a cabeça, mas deu o desânimo dele, bateu o desânimo no time inteiro do São Paulo. Então... Eu acho que se isso acontecer no qualquer coisa ou qualquer insegurança do Lugano, né, no jogo de hoje contra o River Plate, eu acho que pode ser um fator muito decisivo para o jogo de São Paulo e para a competição. Mas eu acho assim, que mesmo com a falha no sábado, se eu fosse técnico de São Paulo hoje, eu entraria com o Lugano pelo peso que tem, pela experiência que tem. Só que eu não sacaria o Rodrigo Caio do time. Eu jogaria com o Rodrigo Caio de volante no lugar do Hudson. Exatamente. Até porque aí num contra-ataque, por exemplo, o Rodrigo Caio poderia fechar como um terceiro zagueiro, deixar a zaga um pouco mais encorpada ali. E com todo respeito anulando... ao nosso amigo Hudson, o Rodrigo Caio joga muito mais bola que ele. O Rodrigo Caio vem jogando bem. Eu ainda acho que o Rodrigo Caio não deveria ser zagueiro. Bem, não sei, mas é melhor que o Hudson. Se o Rodrigo Caio é considerado um jogador de condomínio, o que o Hudson é? Exatamente. Não, é. Isso aí... Fique a dúvida no ar. Polêmica. E eu queria saber de vocês, se o São Paulo perder hoje, o Bauza cai ou fica? Eu diria que tem uma semana decisiva, porque como a gente já falou do Palmeiras que enfrenta o São Paulo enfrenta o Palmeiras no domingo. E eu acho que com não derrota hoje e no clássico, sinceramente, eu acho que cabeças ainda vão... não é o momento pra trocar. Mas esse clássico agora no final de semana, se perder hoje e perder final de semana, ele começa já, a batata dele começa a assar no comando do São Paulo. Até porque o São Paulo e o Palmeiras no Paulista ainda não estão classificados, assim, tipo... Não estão tranquilos. Não estão tranquilos, tem que se preocupar ainda. Então, ganhar uns jogos ainda. E não se classificar na primeira fase... No Paulistão é complicado. O provável São Paulo, me ajude aí, senhores da bancada, deve ser Denis, Bruno, Lugano, Maicon e Mena, Thiago Mendes e Hudson, Paulo Henrique Ganso fazendo a ligação, Centurion, Carlinhos e Calleri. Lembrando que o Michel Bastos está no banco depois de uma lesão. Vocês fariam alguma mudança aí nesse time? Acho que a grande dúvida também está no ataque do Centurion, né? Não sei por que ainda o Bauza insiste nele. Sendo que... Nacionalidade, né? Argentino. Argentino confia em argentino. Acho que também uma coisa que me incomoda, querendo ou não, por mais que ele jogue um pouquinho melhor na ponta esquerda, é o Carlinhos, né? Não, o Carlinhos me incomoda também. Acho que eu não vejo um com cara... o Rogério no banco. Exatamente na posição muito. que joga o Rogério, que é o grande xodó da torcida do São Paulo. É o cristal do São Paulo, né? Fez gols importantes e toda vez que o time tá jogando mal, a torcida pede o Rogério... Então... Acho que eles estão pedindo outro Rogério, mas tudo bem. Não, acho que. Acho que só o nome dos jogos é agora nome. Faz falta. Esse também faz muita falta. É que a relação do Michel Bastos com o torcedor também não tá das melhores coisas, não. Porque senão ele com certeza tá sendo era um até titular. No Inter, em no Inter chegou o Santos, chegou a comentar, o próprio Palmeiras. O próprio Palmeiras. Conversou até, nem sei se chegou a fazer proposta, mas o São Paulo já falou não logo de cara. O São Paulo tá com aquele velho problema, é problema, né, racha em alguma parte do elenco, é o técnico problema insiste na diretoria. Com alguma coisa, problema na diretoria, a torcida tá impaciente, então vai juntando. Mas que nem você perguntou da mudança, eu acho que talvez o Rodrigo caia no lugar do Hudson e o Rogério mesmo lugar no do lugar Carlinhos. Do Carlinhos. E vale lembrar que o River ele não tá tão bem assim no Campeonato Argentino, então uma vitória do São Paulo hoje não seria nada estranho, porque o São Paulo pode não estar vindo bem na Libertadores sim, e no mas Paulista. É um time brasileiro. E na Libertadores... Não tá sendo tão confiável. E na Libertadores mas... jogou um jogo contra o fraquíssimo Trujillanos, acabou ganhando lá fora de casa, mas... 4-0. E o River tem desfalques pra hoje também, do time titular. Sim. Duas peças. É. Mas o D'Alessandro vai jogar. O D'Alessandro joga e olha que ele gosta de aprontar contra o São Paulo. É. Uma informação curiosa para nossos ouvintes, curiosos, é que Lugano volta a disputar uma Libertadores depois de 10 anos no estádio onde ergueu o troféu de campeão da Copa América quando o Uruguai venceu o Paraguai por 3-0. Então, um número importante para o Lugano, que vai enfrentar o River Plate. E mais uma outra curiosidade, o Calleri, né, que volta a jogar contra o seu rival, lembrando que ele atuou pelo Boca Juniors. E vamos ver se ele vai ser carrasco do River novamente. Calleri que é a esperança de gols do São Paulo hoje, a principal delas. Fez dois. E outro... Ele chegou fazendo um monte de gol e depois não fez mais nada. Né? Ele fez 3 gols em 2 jogos e parou. Parou por aí. Acho que parou por aí. Se não me engano, nos times mais fracos que enfrentou, Se não me engano, são 8 jogos, 9 jogos sem marcar, alguma coisa assim. Mas o papo tá muito... Mas aí é que aí é o time inteiro, né, também. Não é só o Calleri. Sim. O papo aqui tá muito bom sobre esses 4 grandes paulistas, lembrando que ainda falaremos do Santos. E vamos deixar nosso querido ouvinte tomar uma água. O quê, produção? O Santos agora? Então solta o hino do Santos, Flavião. E o Santos volta a campo nesse sábado no Pacaembu às 6h30, quando enfrenta o Água Santa pelo Campeonato Paulista. A grande dúvida do time do Peixe é quem joga no lugar de Lucas Lima. É suspenso? Suspenso, terceiro cartão amarelo. É, então. Quem que vocês acham aí que vai pra esse jogo? Provavelmente vem o Longini. O Dorival tá fazendo mistério, fechou o treino, inclusive. Mas provavelmente o mistério pra jogar contra o Água Santa Que base! É uma semifinal de Libertadores. Brasilzão tá bom, hein? Tá bom. Mas quem vem provavelmente é o Longini, porque o Dorival tá gostando desse novo sistema que ele tá jogando no 4-4-2, porque o Santos tava jogando sempre com 3 atacantes ano passado, com o Giovani, o Gabigol, Ricardo Oliveira, mas esse ano ele tá gostando do rendimento do Serginho, colocou ele ali do lado do Lucas Lima, mas o Lucas Lima tá suspenso, então provavelmente vem o Longini pra esse jogo de sábado aí. É, eu acho que o Lucas Lima, assim, independente de quem jogar no lugar dele, ele vai fazer muita falta no time do Santos, porque ele, ele é o dono do meio-campo. Desde o ano passado, ele tem sido o melhor meio-campo do Brasil, inclusive sendo justamente convocado para a seleção brasileira no fim do ano passado. E foi convocado agora o também? Lucas não. Lima é o dono do meio... Foi. Não. Foi. Foi. Foi. Foi. Foi. Ele foi. Foi. Foi. O Ricardo Oliveira. Merecido. Opa. Ricardo. Ele é referência pro time do Santos, o Lucas Lima. Toda jogada, a bola passa no pé dele, ele organiza, ele faz tudo. É, inclusive muito do sucesso do Ricardo Oliveira passa pelos pés do Lucas Lima e do Gabigol também, que dá uns cruzamentos pra ele, tá ali sempre dando assistência. E vocês acham que o Santos já recuperou o futebol do ano passado ou ainda tá devendo um pouco nesse Campeonato Paulista? Não diria devendo, mas eu acho que ainda tá em formação, tá crescendo de produção aos poucos, eu acho que... É porque como o Fred falou, mudou o esquema tático, né? Tem o Giovani, que era uma válvula de escape muito... Tá se readaptando. Então, perdeu o Marquinhos Gabriel. Perdeu o Marquinhos Gabriel. E o Giovani. Foi muito... O Giovani e o Marquinhos Gabriel foi muito importante, substituindo o próprio Giovani. Só jogou no Santos, né? É, também. Passou por um monte de time, mas no Santos... Mas eu acho que o Santos agora deve engrenar, porque eu acho que deve ganhar moral com a vitória no Clássico no último domingo. Ah. Pode ganhar moral e finalmente bem, encontrar, né, o bom futebol na temporada, assim, de maneira regular. Acho que ainda falta um zagueiro, assim, pra tranquilizar um pouco. Thiago Heleno? Não. É, o Santos contratou o Luiz Felipe, que veio do Paraná agora. Não sei se ele é bom jogador. Ele fez a estreia no Clássico contra o Corinthians. Foi bem, mas ele não jogou muito tempo. Então e vamos quem ver que é aí. O argentino que chegou? O Rolon. Max Rolon. Mas se eu não me engano, ele não pode jogar ainda. Ele, né, não pode jogar ainda porque atrasou a documentação. Isso. Mas pro mata-mata, ele pode ser inscrito. Muito bem. Inclusive, eu tenho curiosidade em saber como esse atacante joga, porque... Jogou no Barcelona B. Barcelona, né? Não era o Barcelona principal, mas por se tratar de Barcelona, pode ser que seja um bom jogador. E ele, inclusive, se destacou nos últimos treinos do Santos. Ele treinou a primeira vez com o restante do grupo no começo da semana e já fez 2 gols e chamou a atenção do Dorival. Isso, e vale lembrar que a equipe do Água Santa não é uma equipe tão boba assim. Ela tá no grupo D, em terceiro lugar, com 11 pontos, 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E tá 2 pontos do RB Brasil, podendo brigar pela classificação. Porém, na última rodada, eles saíram para pegar o Oeste em Itápolis e perderam pelo placar de 1-0. Então vão querer a vitória contra o Santos no Pacaembu. Só mais uma notícia do Santos aqui, o Thiago Ribeiro, que foi emprestado pro Atlético Mineiro, o empréstimo dele se encerra agora no final do estadual e o Santos já falou que não pretende que ele volte pro clube e o Galo também não pretende comprar, então ele deve ir pra China. Nossa, mas você acha que vale a pena não ficar com o Thiago Ribeiro? Olha, o Thiago Ribeiro no último ano dele no Santos, ele foi mal demais, então eu acho que nesse momento não... A diretoria tá certa de não... E você, João Pedro? Ah, eu acho que o Thiago Ribeiro, ele teve um bom trabalho ali no começo da carreira, depois ele acabou sumindo, voltou pro jogou no Cruzeiro, e no Santos, falando, mas não teve o mesmo destaque do começo de carreira. Falando rapidinho, que a gente esqueceu também do jogo do São Paulo, palpites, River São Paulo, Santos e Água Santa. Vai, João Pedro. 2-2 River e São Paulo, 3-0 Santos e Água Santa. Fred? Santos e Água Santa, 3-0 também, e São Paulo e River... 3-0 River. Ô, louco. Double Santos 3, e Água Santa, 1-0 Santos. E River e São Paulo, 2-1 São Paulo. É, Santos e Água Santa, acho que dá 3-0 Santos. E River e São Paulo, acho que dá 4-1. Olha só, eu vou com o mesmo 4-1 River? Que o seu, hein? 4-1 pro River. Porém, 3-1 River e 3-0 pro Santos contra o glorioso Água Santa. Agora sim, querido ouvinte, pode beber sua água, que vamos num rápido intervalo e já voltamos. Fica aí, ligado. Rádio Mackenzie. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui... você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Down like an Armageddon flame. What a shame, no one's aí, eu arredondo o meu aí. Estamos de volta, querido ouvinte. Uma breve informação antes para nossos gloriosos ouvintes. Se você quiser mandar alguma pergunta aqui pra gente, mande pro nosso encarregado das mídias sociais, André Fonseca, e tá aí o número dele, hein? Anota aí. 991930320. Repetindo, 991930320. Então aí você que tá com dúvidas, quer perguntar que roupa o peão tá usando, você pode perguntar que roupa o Fred tá usando. Você pergunta aí o que você quiser que a gente responde pra vocês. Pode mandar qualquer coisa, né? Exatamente. Vai ser tudo até, compartilhado. Até se o peão tá namorando. Pode perguntar que a gente responde. E vamos voltando aqui ao assunto. Vamos falar um pouco de Primeira Liga. Tem algum som aí, Flavião, de Primeira Liga? Não temos som de Primeira Liga. Então vamos para os resultados de ontem. O Flamengo empatou com o Figueirense por 1-1. Gols, se não me falha a memória, de Guerreiro para o Flamengo. Guerreiro voltando a marcar bastante. E Everton Santos para o Figueirense. Everton Santos é o próprio? Que jogou no Corinthians, Bragantino? É. É, ele mesmo. E outro jogo da rodada foi Cruzeiro 2 e Atlético Paranaense 1. Então a Primeira Liga agitando muito o calendário Cruzeiro brasileiro. Cruzeiro já entrando eliminado já, o Cruzeiro. Ah, é. É, isso aí eu não sabia. O Flamengo confirmou a classificação. É, falta uma vaga ainda na semifinal, que tá entre Grêmio e Fluminense. E qual que é a opinião de vocês sobre a Primeira Liga? Você acha que vai ser a tendência agora do futebol brasileiro? Ou vocês particularmente preferem os estaduais? Começou muito bem com o apoio da torcida, indo nos estádios e tudo mais. Eu acho que deixou um pouco a desejar pela forma como as equipes trataram o campeonato. Porque em algumas oportunidades o Atlético Mineiro, por exemplo, entrou com o time reserva. O Flamengo acabou jogando o jogo dele fora do Rio de Janeiro, mas por outros problemas também. E... Mas o Flamengo está jogando fora do Rio, inclusive no Campeonato Carioca, sim, né? Sim, por outros problemas também, como eu disse. Então, as outras equipes poderiam fazer uma campanha melhor para os torcedores, para chegar e chamar o torcedor junto deles, para ter um carinho maior pela competição, para que ela crescesse cada vez mais. Porque se tem público, as equipes vão querer jogar para eles. Mas eu, sinceramente, acho que, por exemplo, para os paulistas não é uma boa entrar num torneio assim. Porque eu acho que o Campeonato Estadual aqui de São Paulo é um dos mais equilibrados e, por mais que não esteja com tanto público, é legal de ver. Eu gosto de ver, por exemplo, os clássicos. Eu acho que tem times do interior que Mas aí você gosta de ver clássicos, né? Se você vai jogar um Corinthians e Flamengo, é muito melhor do que Corinthians e Água Santa. Mas eu acho que tem jogo difícil, por exemplo. Mas aí, jogar será contra o Botafogo de São Paulo lá em Ribeirão Preto, eu acho que é um jogo difícil. Mas será que aí não vale os grandes entrarem numa segunda fase do campeonato? Jogar primeiro os pequenos e aí ver só os melhores, do interior pra jogar com os grandes nas quartas de final, por exemplo. Ah, mas aí são várias fórmulas de disputa do estadual que já vem sendo conversado. E aí, enquanto os pequenos jogam essa primeira fase, os grandes jogam uma primeira liga com outros grandes de outros estados. É uma discussão muito grande, tipo, pra, tipo, sei lá, né, você falar... Diminuir as datas e tal, são conversas que já acontecem há anos. É, que começa tudo pelo calendário, né, acho que o calendário é a coisa mais que quebra todo o futebol brasileiro, não só o futebol brasileiro, né, pra não começar a achar, que até a Inglaterra tá com problema de calendário, mas acho que o calendário brasileiro é muito mal montado. É, então... e falando em calendário, a Primeira Liga acaba a primeira fase hoje, tem dois jogos, o Fluminense vai pegar o Criciúma em Juiz de Fora, e no Couto Pereira tem Curitiba e Avaí, os dois já eliminados. O Fluminense, se vencer, classifica. Passa o Grêmio e classifica... Como o melhor segundo. Como o melhor segundo Levy, colocado. É a estreia do Levir? Estreia do Levir. Estreia com o pé direito. Então, se o Fluminense vencer, fica como melhor segundo colocado e vai pra semifinal. Acho que independente dos campeonatos que temos, o mais engraçado mesmo é o calendário. O Bahia, né? Teve agora um caso que eu, sinceramente, nunca vi que o Bahia jogou dois jogos no mesmo dia. Acho que um foi com o time sub-20. Nem jogo de videogame ganhou, eu já vi isso. Jogou os dois, não foi? Jogou os dois. O do Galícia foi... O time titular, né? Time titular pelo Baiano. O segundo foi. Você tem informação de que torneios que foram? Um foi. Eu acho que um foi do Campeonato Baiano, o outro da Copa do Nordeste. Juazeirense foi contra o Campeonato Baiano, foi 2-1 no Sub-20. São Paulo já jogou dois jogos no mesmo dia? O Juninho Paulista comentou até na ESPN isso daí outro dia. É inacreditável isso que tá acontecendo. Mas vamos ver aí o que essa Primeira Liga nos aguarda pra essa fase final. Agora vamos sair aqui um pouco do Brasil, vamos pra Europa. Flavião, solta o hino. destino da gloriosa Champions League, que ontem teve mais dois jogos para definir uma parte das próximas quartas de finais. Metade, exatamente. Muito obrigado, Pião. Ontem o Chelsea, que era o principal jogo do dia, na minha opinião, foi derrotado pelo Paris Saint-Germain pelo placar de 2-1 e acabou deixando a competição. Placar repetido, né, do primeiro jogo. Isso, e o outro jogo do dia... Zenit e Benfica. Foi na Rússia. Exatamente. Foi na Rússia. Foi entre... a vitória do Benfica. Exatamente, por 2-1. Talisca e Gaetan. A gente falou ontem. No final, e o virada, Hulk, né? E o Hulk pelo Zenit. Exatamente, né? A gente falou um pouco ontem que o jogo do Paris Saint-Germain estava acontecendo no momento que aconteceu aqui com o nosso amigo capitão. Caiu o fone. E foi uma eliminação que vocês esperavam do Chelsea? A temporada do Chelsea não tem sido boa, então, e a temporada do PSG, pelo contrário, tem sido muito boa. É, que a temporada do PSG também... O campeonato é muito mais fácil, não querendo comparar a Premier League com o campeonato francês, mas o time do PSG tá bem melhor do que o Chelsea essa temporada. Mas mesmo então... comparando o campeonato francês com outros campeonatos franceses anteriores, esse ano o Paris Saint-Germain tá sobrando muito mais na França. Exato. Se eu não me engano... Já é campeão faz tempo. Mas pra confirmar mesmo, pode confirmar daqui a duas rodadas, acho, faltando... Oito, nove jogos, sei lá. Rodadas da Ligue 1. Foi um jogo bem... Ó, bela pronúncia do francês aqui do nosso amigo José Roberto. Mas o jogo ontem foi bem disputado no primeiro tempo. O Chelsea sofreu logo no início do jogo, acabou tomando gol. Teve um gol anulado do PSG também? Não? Não. Não? Não. Um gol anulado de quem? Ah, não, foi quase gol. Foi quase gol anulado. Quase gol, não é gol. Nosso amigo Pião tá pensando em outras coisas aqui no momento. Mas então, acabou tomando gol. Depois dos 25 minutos começou a pressionar mais no ataque. A marcação ficou mais em cima. E o PSG ontem tava com um estilo de jogo muito de posse de bola. Então, era difícil Quanto conseguir. Quanto que o PSG ficou com posse de bola? Chegou uma hora que tava com quase 70% de posse de bola. Muita coisa, dominou, né? Dominou, mas ele não ia pro ataque, ele ficava tocando a bola entre os zagueiros. Tanto é que o Thiago Mota, que é o volante do Paris Saint-Germain, é o jogador que tem mais passes certos na competição inteira. E ele que deu o passe pro Di Maria cruzar pro Ibrahimovic. E vale lembrar também que o Chelsea também não é um time que faz muita questão de ter a posse de bola. Sempre tenta sair em velocidade nos contra-ataques, os ataques rápidos, então acaba não tendo muita posse de bola, o que facilita esse número grande do PSG, sem tirar os méritos da equipe francesa, né? Lembrando que então os classificados até o momento... São Paris Saint-Germain, Benfica, Real Madrid e Wolves. Desses quatro... Apelido carinhoso dele. Vocês acham que algum deles pode ser campeão? Desses quatro que já passaram? Sinceramente, não. Eu não acho que campeão, não. Mas chegar longe é Mas Real vocês Madrid, acham PSG. Que o Benfica e o Wolves com certeza vão ser eliminados na próxima fase? Depende com muito do sorteio, não, mas né? Mas título eu acho... Improvável. Vai que cai um Wolves versus Benfica. Exatamente, né? Tem uma probabilidade, né? Sim, claro. Porque lembrando que a Champions é sempre sorteio, né? Então um nunca Benfica dá pra saber. Benfica na semifinal com esse time aí. Mas. Lembrando que já teve teve final entre Porto e Mônaco. Jonas, que foi considerado o pior atacante do mundo. Artilheiro da Europa. É o artilheiro da Europa e pode ser campeão da Champions. Pois é. Tem muito caminho ainda pela Champions pra ele ser campeão, né? Mas... Se o Carlos Alberto foi campeão com o Porto, mas porque o gol, Jonas não gosta de jogar? Com todo respeito, o Carlos Alberto jogava muita bola também. E o time do Porto era bom também. Comandado pelo nada menos, nada Deco. Mais que Mourinho. The Special One. Sim. E semana que vem tem os outros classificados pra gente ter o sorteio, que se não me engano vai ser na sexta que vem. Mas acho que os grandes favoritos são Barcelona e Bayern de Munique, na minha opinião. O Barcelona não só vem pra com, essa fase. Vem pra... com 2-0. Pro título. Não, jogo. Pro título, sim. O Barcelona. E pra passar, vai o Barcelona jogar em casa, vai jogar contra o Arsenal, já praticamente decidido. O Bayern vai enfrentar a Juve, que não se sabe o que pode acontecer. Porque foi 2-2. É um jogo mais complicado. Mas joga na Alemanha. O Bayern deixou a Juve empatar. É um jogo de duas camisas muito pesadas, sim. Então não dá e pra prever muito o que vai acontecer. Atlético de Madrid e PSV, que foi 0-0 na primeira rodada. Mas Atlético de Madrid City deve vencer em casa. De... E o City praticamente já classificado. E o City ganhou fora, 3-1. Né? 3-1. O City é uma situação parecida com o PSG, né? Porque é aquele, será que dessa vez vai? Mas eu acho que o PSG ainda... tem um, tá um com mais pouco time melhor esse ano. Que o Manchester City. Como fala, a gente até comentou ontem, a questão do City é a questão do salto, né? O PSG já tá nesse salto de ter uma força na Europa constante, e o City quer tentar o salto com o Guardiola vindo na temporada que vem. É, o City vai, entre com aspas, tudo, né? Carregar a Premier League inglesa na Champions, sim, né? Porque o Arsenal provavelmente vai cair e o Chelsea caiu ontem. Sim. Pra mim, o ano que vem vai ser o ano é do o ano Manchester do City. É, precisa ver se também não as for contratações que, vem, não vai que ser. O Guardiola vai fazer. Eu acho que o Guardiola tem vida longa no City. Acho que pelo menos umas três temporadas porque, ele fica. Mesmo se porque ele, ele provavelmente vai ter um bom dinheiro ali, sim, que a diretoria vai já tá disponibilizar Neuer, pra ele. Já tá falando ele gastar. Neuer, Busquets. O Busquets, né? A gente falou isso que parece, ontem, que ele deu uma declaração Com relação ao Neuer, parece que tem uma cláusula que ele não poderia, enquanto estiver no City, tirar jogadores do Bayern, eu acho. Como que é? Parece que no contrato do Guardiola. Eu não sei se isso é um contrato. Que ele não eu não sei se um isso é um contrato ou se foi acertado verbalmente com a diretoria. Mas que ele não, o City Bayern não poderia tirar jogadores do Bayern, acho que não sei se enquanto ele estiver no City ou no primeiro ano, alguma coisa. Ele poderia tirar os jogadores do Bayern e do Busquets, é que ele falou que ou jogaria o resto da carreira no Barcelona ou em algum lugar que o Pep Guardiola. E o Busquets uma vez deu uma declaração, acho que tá fazendo umas duas semanas, que ele. A única coisa que tiraria ele de Barcelona seria o Guardiola e a mulher dele, se ela quisesse sair de lá. Mas... Quanto amor. Mas saindo um pouco da Champions League, temos resultados da Europa League, que também é um torneio muito bacana. Bacaníssimo. Importante também. Não, é bem legal. É, o segundo... é melhor que a nossa Sul-Americana. Esse ano vale vaga na Champions. Não, porque a Libertadores vai equivale à Champions e a Sul-Americana equivale à Europa League. Mas a Europa League é muito mais legal. O Sevilla foi pra Champions por causa da Liga Europa ano passado, não foi? Foi. Sim, campeão da Liga Europa vai pra... Temos alguns resultados. Basel 0, Sevilla 0. Fenerbahçe 1, Braga 0, para alegria de Alex, que jogou muito lá, né? Sim. Shakhtar Donetsk 3, Anderlecht 1. E o grande resultado do dia, já definido, Borussia Dortmund 3, Tottenham 0. Tottenham reserva, né? Mas mesmo assim, não dá para tirar os méritos do Borussia, que dominou os 90 minutos, gols do Aubameyang e 2 do Royce. Jogou muita bola. O Borussia que faz uma bela temporada, né? Ali tá... No campeonato alemão tá ali nos 5 pontos. 5 pontos de diferença. 5 pontos do Bayern. Tá chegando, tá ali. Mas teve um confronto no final de semana. Teve uma grande chance 0-0, no final de semana. Foi 0-0. No Sydney e Iduna Park ainda. Mas aí é questão de não deixar o Bayern até agora disparar no campeonato. E provavelmente não vai deixar até o fim. Acho difícil chegar 5 pontos. Porque se acertando novamente, né, o Borussia? Teve um ano muito ruim ano passado. E andamento... O Atlético Bilbao tá vencendo Valência por 1-0. O Liverpool vai batendo o Manchester United no clássico local por 2-0. Jogaço. 2-0, hein? Isso. Caramba. Na casa do Liverpool. Gol do Sterling, tá acabando o jogo e já. O segundo acabou isso aí também. O Sparta Praga tá empatando com a Lazio 1-1. E o Villarreal vai vencendo por 2-0 o Bayer Leverkusen. E voltando no assunto Borussia, o Borussia perdeu o treinador que já estava no comando há muito tempo, o Klopp, e mesmo assim se reestruturou e veio bem para essa temporada com o Klopp, que está no Liverpool. Que está no Liverpool, Os gols do Liverpool foram Daniel Sturridge e Roberto Firmino. Firmino que foi convocado aí, né, pra seleção no lugar do Kaká. E o Firmino, né, vem crescendo no Liverpool. Vem crescendo. Já tiveram declarações... de que ele vai ser o novo Suárez no Liverpool. Eu acho que é uma declaração forte. Exagerada. Polêmica. Momento, porque o Suárez é um grande jogador. Um grande jogador. E jogou muito no Liverpool. Muito. Mas é bacana esse jogo. E vem jogando vencendo até agora. E não para, né? É uma máquina. Mas desses times aí, quem que você acha que pode levar essa Europa League? Eu acho que o Borussia é um candidato, né? O próprio Sevilla, né? Que por mais que empatou fora do... É o atual bicampeão. Bicampeão. Sevilla é um time. Eu acho que até o Liverpool sempre mesmo. Na Europa League, né? Até eles o Liverpool, pela camisa que tem, o tamanho que tem, se passar do Manchester United, pode dar trabalho ali nas próximas fases. Eu acho não que é o que tem o melhor time. Concordo. Tem o melhor time, mas pode chegar. Às vezes no melhor time não vence, né? Exato. Exatamente. O próprio Shakhtar, né? Que sempre dá uma. Shakhtar é um time que Não, mas é um time que tá sempre chegando ali pelos meus quartos e incomoda um pouco. O Valência talvez, mas eu acho muito difícil. Mas decide um aí, vai. Não sei. Vai, o seu palpite peão. Quem você acha que leva? Borussia. Borussia. Borussia Dortmund. Liverpool. André? Liverpool. Betão? Liverpool. Você quer dar o seu palpite aqui também, Marcos? Nosso da, produção, nosso produtor aqui? Borussia. Borussia. E Flavião? Quem você... Borussia? Borussia. Borussia e Liverpool. O meu palpite é... jogaço, hein? Borussia. Seria interessante. Borussia acho que também tá jogando muita bola. Que seria o reencontro de Klopp com a torcida do Dortmund. Seria. Do Arsenal? Eu acho que... Do Dortmund. Ah, tá. Acho que ele vai ser ovacionado lá. O pessoal tá muito bom de pronúncia hoje aqui. Ovacionado lá. Sim. E lembrando que esses jogos aqui, quando você estiver ouvindo esse programa, já vão ter acabados. E aí você vai saber melhor, querido ouvinte, quanto que foi. Mas é isso aí, galera. Mais algumas considerações aí da nossa gloriosa Europa League ou não? Não. Não, acho que por hoje é só. Por e hoje é os palpites mesmo. Da Champions League? Quem você acha que é campeão? Campeão? Eu acho que esse ano fica com o Barça de novo. Barcelona, bicampeão. Barcelona. Bayern de Munique. Oh. E você, Pedro, o que você fala? O que você tem pra contar pra vai, gente Pedrão, sobre fala isso? Fala aí a sua. É, o meu palpite é nada menos, nada mais... que o Barcelona. Eu também acho que Benfica. Não dá, os caras estão jogando é. É só. Mas é curioso, tomara Barcelona, que no Barcelona... sorteio não caia Barcelona e Bayern ou... Por favor, que caia, né? Porque se chegar na final só vai ter um jogo. É, muito bem. Mas pô. Logo nas quartas? Ah, pode ser assim, quer dar seu palpite, eu Marcos? Acho que do jeito que é, o City pega o Barcelona. Arsenal. Ah, meu Deus. Chegou aqui que o Arsenal será campeão, mas... Acho que com essa, hein? Tá confiante, sei. É, apenas Flavião? Um sonho. Bayern? É, Bayern. Última temporada do Guardiola. Acho que com se essa... eu tivesse que apostar em algum sem ser o Barcelona, seria o Bayern também. Com certeza. Então... Lembrando mais uma vez, o mas papo não, tá Arsenal. Muito bom, gente. Tá muito hoje bom, mas, o Benfica. É... Não, mas essa do, mas Arsenal do Arsenal merece antes, acabar o programa. Antes de dar as considerações finais, você, meu querido ouvinte, que ainda não mandou perguntas pra gente. Mande para o André as perguntas e tudo André que Fonseca. Você quer. Repete o número. Se você não anotou o telefone, vai aí, ó. 9, anota o 9 primeiro. 91-93-03-20. Repetindo. 91-93-03-20. Estamos gente todos muito ansiosos. Muito feliz de responder as perguntas de vocês. Mas é isso, galera. Então, estamos terminando mais um Arquibancada Mac. Lembrando que ele vai pro ar às 8 horas da noite. E, opa, oh, os caras não param de mandar informações. Acabou o jogo do Liverpool, 2-0 para o Liverpool. Lembrando que o programa vai ao ar às 8 horas da noite. João Pedro, muito obrigado por esse debate, suas considerações finais. Obrigado, Pedro Rocha. Obrigado, ouvinte que esteve com a gente. Até a próxima e vamos que vamos. Frederico Nunes, estreante do Arquibancada Mac. Fala, Fred. Valeu, Pedro. Valeu a todos os ouvintes e até a próxima. E vamos curtir mais uma noite de Libertadores hoje. Vamos curtir com muita emoção. André, suas considerações finais. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Pedro Rocha. Boa noite, Peão. Tá a mesa tá, toda. Ele tá pedindo boa noite. Oh, o Peãozinho tá ele carente. Tá ele tá carente. Na bancada. Lembrando, perguntem pra ele se ele namora, hein? Não, namora. Já adianta essa resposta. E nosso glorioso Betão, muito obrigado por hoje. Suas considerações. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. E o Peão namora? Namora. Mas pode mandar um boa noite pra ele. Pode noite, mandar. Boa noite, não Fred. Tem ciúmes. Boa noite, Capita. Boa noite, boa noite Pedro. E boa noite, ouvinte. E até a próxima. E valeu, galera. Muito obrigado. Lembrando mais uma vez que o programa passa às 8 horas da noite. Aqui quem fala é o Pedro Rocha. Muito obrigado, querido ouvinte. Valeu e até a próxima. Fui. Rádio Mackenzie.